ti resplandece, a luz já vem sobre ti. A glória do Senhor nasce em teu coração. As trevas não prevalecem, pois a luz já chegou. As nações vêm a ti, ao resplendor que nasceu. Ó Senhor, nossa luz eterna, teu amor nos faz brilhar. Em ti encontramos vida, teu povo vai louvar. Ó Senhor, nossa luz eterna, teu amor nos faz brilhar. Em ti encontramos vida, teu povo vai louvar. Vem de longe, as riquezas vão chegar. Em vez de desprezo e dor, excelência nos dá. As portas estão abertas, nunca mais vão se fechar. Em ti, Senhor, encontramos a paz que vem. Se apaga o sol que sempre brilhará. O Senhor é a nossa glória, em ti sempre viverá. Ó Senhor, nossa luz eterna, teu amor nos Worship.